coração. Só tinha macho, deixa de confusão. Se é cachorro, safado, bang, de vagabundo. Só vive no meio do mundo, só vive no meio do mundo. Vacila comigo que tu vai tomar. Puxa de chifre, pra tu respeitar. Se é cachorro, safado, bang, de vagabundo. Só vive no meio do mundo, só vive no meio do mundo. Vacila comigo que tu vai tomar. Puxa de chifre. Eu tô...